da Sétima Arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, e essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Ele é o vocalista da banda cover do KLB, Renato Marcelo. Meu Deus, começar assim, até me perdi. Salve, salve, rataria! Beleza? Demorou, mas esse mês finalmente acabou. A gente aqui também, caros amigos ouvintes, se vocês olharem a lista das piores estreias desse mês, o lixo do lixo de todos os filmes que chegaram nos cinemas esse mês, ele certamente viu todos. Marcelo Pereira. Gente, já aviso logo, passar limpo esse mês de abril nos cinemas vai ser uma tarefa, no mínimo, hercúlea. Nossa, que bonito. O que é hercúlea? Eu não conheço essa palavra. Vem de Hércules. Se superando. Olha só, se esta é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem no nosso Twitter, no @ratos_cast, ou nos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Se você quiser ouvir a gente no seu tablet, no seu celular, qualquer hora, sem desculpas, nosso tema de hoje serão os filmes de abril de 2017, um mês bem interessante, como o Maguinho vai descrever para vocês. Quero dizer também para vocês que hoje nós teremos uma ratoeira misteriosa. Misteriosa porque nós vamos responder a uma pergunta que eu fiz no último cast, que é a seguinte: Nicolas Cage ainda tem salvação para o cinema? Marcelo Pereira, vulgo Maguinho, assistiu o filme, vai responder essa dúvida pra gente. Por favor, Maguinho, um teaser da ratoeira de hoje. Cara, você falou tudo. É uma ratoeira, no mínimo, peculiar. Então aguardem que vai ser intensa. Como eu sempre faço um versinho pra ratoeira, né, no início, hoje o versinho vai de Chico Buarque pra Nicolas Cage. Meu Deus. O que será que será? O que não tem certeza, que nunca terá. O que não tem conserto, nem nunca terá. É verdade. Eu achei que você ia terminar isso falando: vem, Nicolas Cage. Vem pra fora. Igual o Pedro Bial, terminando alguém. Estamos te esperando aqui. O Maguinho que vai falar. Se sai ou não sai. Como nós sempre fazemos no começo dos nossos casts mensais, nós vamos com as mensagens dos nossos ratos ouvintes. Aê, que bonito. Muito bem, vou começar com o Gustavo Pereira, que disse o seguinte: curti demais o cast sobre as séries novas, coloquei várias na minha lista, mas vocês esqueceram de falar de Handmaid's Tale e Emerald City. Gustavo, se a gente for falar de todas as séries novas que estão chegando, o cast ia durar mais de 2 horas. Então a gente combinou que ia fazer um apanhado rápido daquelas que a gente tá esperando mais. Renatão, você poderia fazer um agrado pro nosso ouvinte aqui, o Gustavo? E você conhece essas duas séries? Gustavão, obrigado pela mensagem, cara. Isso serve de consolo. Eu comecei a ver o Handmaid's Tale na semana passada. Eu espero que essa semana eu já consiga colocar em dia, porque já saíram 4 episódios. Agora, o Emerald City, eu não tive muito interesse, não, cara. Saiu o piloto, eu pensei em dar uma olhada, mas a crítica lá fora meio que começou a dar uma destruída. E como eu comento que eu tenho muita série que eu fico vendo, eu dou uma animada. Quem sabe nas pausas entre as séries eu tenho uma olhada nela. Mas o Handmaid's Tale eu já comecei a ver e é bem interessante mesmo, cara. Bem, tá aí, Gustavão. A Ana Carolina Ruda disse que concordou com a minha opinião, olha só, sobre a Ratoeira de Março, que foi a Bela e a Fera, mas mesmo assim ela achou o filme excelente. A Patrícia também falou isso pra mim, no Facebook ela também falou isso, que concordou comigo, mas achou o filme muito bom. Eu fico grato, aliás, pelas pessoas que veem filmes ruins ou medianos e acham divertido mesmo assim. Então um abraço pra Ana Carolina e pra Paty. Maguinho, Você que foi a pessoa que mais concordou comigo durante a ratoeira, né? Principalmente no quesito atuação, eu queria que você comentasse o MTV Movie Awards que a nossa querida Emma Watson levou por melhor atuação. É, cara, eu fiquei sabendo e eu ia perguntar pra você se eu tava concorrendo sozinha, né? Eu acho que sim, né? Só pode, que, cara, não dá pra levar a sério, né? Já há muito tempo já que a MTV Awards, enfim, você não consegue, não dá pra levar a sério. E, cara, e o grande problema da Bela e a Fera reside nela, entendeu? É isso que é o mais incrível, assim, o filme não é ruim, tecnicamente falando, é um filme bastante interessante, mas ela compromete muito o filme, cara, e realmente não dá pra entender, não, esse prêmio pra ela não, cara. Muito bem, a minha opinião tá lá na ratoeira do filme... Dos filmes do mês de março. Então dá uma olhada lá. O Yuri Saboia disse que nós somos ótimos cantores, nós três. Principalmente o Maguinho. Pô, totalmente no tonto, você viu isso, né? Obviamente, só explicando pra quem não sabe, ele está se referindo ao nosso áudio pós-crédito do cast do filme Vida! Vida! Vida! Eu não perdi a oportunidade. Maguinho e Renato, vocês dois já cogitaram cantar profissionalmente? E se sim, já pensaram em cantar KLB? Meu Deus, são duas perguntas que eu prefiro não responder. Não tem nem resposta pra te dar. Eu acho que fica o convite aí pro karaokê do Calabouço, quem quiser dar um pulo lá. Solta e... Boa. Eu canto com o Maguinho lá. O KLB. Solta a voz lá, é verdade. Vocês vão? É promessa isso? Sim, é promessa. Podemos filmar. Se a galera pedir, fazer KLB. Isso. Tem que ser KLB. Quando você vier pro Rio, não, é muita... É promessa. Não. Nós vamos lá, os não. Três cantar, filmar. Não sei nem vai cantar pro, essa música. Facebook do Rato. Ah, não tem problema. Tem um teleprompter lá. Tá lá pra isso, né, pô? É, cara. Menor chance. Olha só. Sozinho, KLB são três pessoas. Olha só. A Mariana Fontoura disse: adorei o cast sobre o Scorsese, mas estava torcendo para o Taxi Driver ganhar. Aliás, Renato. Aí, rapaz. Pô, Renatão, olha só. Algumas semanas depois do nosso clash do Scorsese ir ao ar, o site Deadline deu uma notícia, praticamente confirmou a previsão sua. Você chegou a ver, não? A gente deu essa notícia no Facebook. Scorsese, De Niro e DiCaprio estão negociando para trabalhar juntos no filme Killers of the Flower Moon. Queria saber o que você tem a dizer sobre isso e sobre esses seus poderes de adivinhação, que são melhores do que o do Pai Mago, hein? Eu só quero dizer o seguinte, vocês ouviram primeiro no Ratos de Cinema. Pois é, verdade. O Ratos Cast, eu tenho informantes em Hollywood. A galera mandou no grupo do WhatsApp. Cara, a gente fica muito feliz, porque, porra, era o que a gente queria ver há muito tempo, né? O Scorsese com os dois atores de assinatura dele vai ser incrível, tem tudo pra ser muito bom. Assim embaixo, ícones juntos e ver gente boa trabalhando junto sempre é muito, muito bom, cara. Maguinho, eu recebi... Empolgadíssimo. Eu recebi, várias pessoas comentaram comigo que morreram de rir com as suas dúvidas durante esse clash, aliás. Que você... Só faltava chorar. Eu tenho dúvidas na só faltava vida, chorar. Né? Dúvidas na vida, então. Quanto mais no cinema. Muito bem. Eu queria mandar um abraço especial dessa vez pra Carolina Rodrigues. Ela fez muitos elogios no Facebook pro nosso cast do Guardiões da Galáxia, volume 2. Pô, também faço, hein? Escutei, maravilhoso. Pô, quem não ouviu, cara amigo ouvinte, escutem lá. Não, vale a pena pra ver a maior nota que Marcelo Cipreste já deu no Ratos. Olha só, eu quero mandar um abraço pro meu irmão Rafael Soares, que reside no Canadá. Olha. Ele sempre segue as nossas dicas de filmes. Pra nossa queridíssima Patrícia Costa, que está se recuperando de uma úlcera. Muito em breve ela estará de volta no nosso site e no nosso cast. Beijão pra você, Paty. É verdade. Boa recuperação também. É verdade, Paty. Beijos. Estamos aguardando você aqui. Isso aí, Paty. Beijão, melhoras. Somos todos Paty. É isso aí. Hashtag somos todos Paty. Um abração especial também para os nossos ouvintes ao redor do Brasil e do mundo. Como sempre, nossos milhares de fãs de Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Venezuela, França e Argentina. Sempre comparecendo aqui no nosso site Ratos de Cinema e ouvindo o nosso podcast. Salva de palmas mais uma vez para os nossos ouvintes. Aê, que bonito. Vamos começar o nosso cast dos filmes do mês de abril. Queria perguntar pra vocês, como é que foi, Renatão, você primeiro, como é que foi o mês? Porque o do Maguinho a gente já sabe, né, Renato? Eu vou perguntar pra seguir o protocolo, mas o do Maguinho a gente já sabe. O que significou esse mês de abril pra você no cinema? Significou garimpo. Eu fiquei garimpando alguma coisa que me interessava cada semana, porque a gente até fica comentando aqui, brincando, que cada mês a gente fica vendo 12, 13 filmes, 15. E esse mês eu consegui ver 5 filmes no cinema. Nada me interessou tanto, nada fez eu correr tanto pro cinema, sabe? Uhum. Foi um mês mais bosta em relação aos outros. Acho que a palavra que eu posso usar melhor é essa. Você acha que as estreias foram ruins? Ou você que não se interessou em ir pro cinema, porque mês passado a gente arrebentou, né? A gente viu, nunca viu tanto filme quanto mês passado. Você deu uma freada esse mês ou os filmes é que não te atraíram? Os filmes que não me atraíram, cara. Eu acho que, por exemplo, a gente pode ver até a lista do Maguinho, que ele vai comentar aqui. Muitos dos filmes ele teve que ver por obrigação de trabalho, pra poder escrever e tudo mais. Mas a quantidade de filmes que ele viu é o reflexo da quantidade de filmes ruins que estreou esse mês. Uhum. Tipo, eram as grandes estreias do mês, sabe? Então não teve muita coisa que me interessou. Eu basicamente fui assistir o que eu queria, então... Bem, acho que a minha opinião é muito parecida com a do Renatão. Vou passar pro Maguinho. Maguinho, o público quer saber. Por que esse mês de abril foi tão difícil pra você? Acho que na sua história do RatosCast você nunca teve um mês tão difícil. Cara, é verdade. Esse mês eu se não tivesse uma ratoeira específica, né, com um filme específico, eu poderia escolher uns 6 filmes, cara, de boa, pra entrar, porque foi um mês muito fraco, difícil, como eu falei, difícil escolher o pior, cara. E que com certeza não vai ser lembrado na nossa retrospectiva. Porque assim, eu vi muita coisa ruim, mas eu acho que no geral, você garimpando, você poderia tirar alguma coisa interessante. Mas, enfim, no geral foi um mês bastante fraco, cara, bastante fraco. Sabe aquele clash que a gente faz em dezembro das ratoeiras, do ano todo? Sim, Ia fazer só do mês de abril. Não. Dá pra fazer um só com a cartoeira de Maguinho, cara. Sim, dá pra fazer, cara. Ah, ele viu tanta coisa que ele faz um clash só do mês de abril dele. Foi muita coisa ruim. Eu vou começar pelos piores filmes, pelo pior filme do mês. Eu quero começar rindo, então eu vou deixar os melhores pro final. Então, como o Maguinho foi o recordista de filmes ruins desse mês, nada mais justo do que ele começar a falar dos filmes. Ele vai começar pelo o pior filme do mês. Assim, eu não vi nenhum filme ruim, vou ter que me ausentar dessa categoria, porque realmente não vi filme ruim. Maguinho, você, por favor, o pior, eu sei que foi difícil escolher, mas o pior filme do mês, segundo você. Vamos lá, gente, eu vou ser bem sincero com vocês, cara. Esse filme foi uma das piores experiências da minha vida. Eu tô com 37 anos, cara. Eu não lembro mesmo de ter tanta vergonha de mim, sentado na cadeira do cinema. Sabe, então assim, quem me conhece sabe que eu sou um dos defensores do nosso cinema nacional. Mas, cara, com esse filme, Gostosas, Lindas e Sexys, é por isso que o descrédito do nosso cinema tá sempre em alta. É um dos exemplares, cara, mais deploráveis dos últimos anos, assim. E eu espero que quem esteja nos ouvindo não veja, cara. Não veja. Poupe o seu dinheiro, entendeu? Passe longe. Assim, a premissa do filme é até interessante, sabe? Ter protagonistas mulheres que fogem do padrão de beleza, são gordinhas, que querem, no âmbito geral, aqui ele fala mais sobre o sexo, né? Mas que querem ser bem-sucedidas, ter mais autoconfiança. O filme tenta emular a famosa série Sex and the City, só que sem o glamour, né, da série, com doses de breguices absurdas. O filme tem uma sucessão de piadas totalmente ridículas. O arco dramático das personagens das 4 protagonistas é bizarro. Dá vergonha alheia total, cara. Total. Os diálogos são de doer, cara. São de doer. Cara, o filme tem umas 10 cenas. Umas 10 cenas que eu fui me perguntando se o que eu tava vendo era sério ou se era de propósito. Eu fiquei me perguntando assim, cara, será que nas sessões prévias pros patrocinadores, pros atores, pra produção, o nego não teve um puto falar assim, cara, isso tá uma merda. Isso dá vergonha. Cara, vamos refazer. Então, porra, não vamos lançar. Não é possível que não teve ninguém que falasse isso, cara. Além de ter um apanhado de clichê, cara, que é, falei, uma vergonha alheia puro, pra finalizar, Gostosas, Lindas e Sexys é um desserviço pro nosso cinema, entendeu? É uma afronta à nossa inteligência. E é isso, cara. É um dos filmes mais ridículos que eu já vi nos últimos anos. Pronto, falei. Olha, o Maguinho gostou de Tô Rica, Virei um Gato. Virei um Gato foi foda. Eu vi Virei um Gato por causa dele. E caralho, achei a merda. Virei um Gato, achei, cara. E vi todo. Vi todo porque ele falou que o filme era legal, que o filme não era ruim. Caralho, eu falei, vou ver até o final, porque também, deve, né, ser bom. Tá na Netflix. Eu vi de graça. Eu sei. Pô, o Fada tá no Telecine, não quer dizer que eu vou assistir também. Não, verdade, não faria isso. Mas enfim, fui ver por causa dele e ele achou os filmes bons. Esse, ele achou uma merda. Uma das piores experiências dele no cinema. Daí tu tira mais ou menos o parâmetro do filme, né, Renato? Que deve não, ser cara, tem, um, tem só pra conhecer, ela tem um arco dramático de uma personagem que ela convive com um personagem, um amigo imaginário gay, que é a geladeira dela, cara. A geladeira falante gay. Pronto. Eu falei que a ratoeira tinha sido mal escolhida. Tinha coisa pior. Tinha coisa pior, é verdade, cara. Meu Mas Deus, ele vai ver. Eu não preciso escolher pra ele, Renatão. Ele vai ver, cara. Ele vai ver sozinho. Mas, gente, pergunta um negócio, cara. Você viu esse filme na cabine? Vi. Teve gente que levantou e saiu no meio da sessão? Ah, cara, a cabine tava bem vazia. E o pior, cara, não, ninguém saiu não. Mas eu não saí porque eu achei era falso de respeito, entendeu? Com quem tava lá. Quem saiu de casa cedo, como eu, e saí. No final, tem a menina que assina a pegação tudo. Falei, gostaram? Falei, pô, é sério que você me perguntou isso? É lá, eu sei, né? Pô, filme horrível, cara. Filme horrível. Porra. Até a menina lá da produtora reconhece que é uma merda. O nosso querido amigo Renatão, seu pior filme... O meu pior foi a Ratoeira. Ah, o seu pior foi a Ratoeira. Vou deixar pra você falar mais um pouco dele na hora da Ratoeira. Bom, vamos falar um pouco da surpresa do mês? Maguinho teve várias surpresas negativas, pelo jeito. É verdade. A minha surpresa desse mês foi um filme que vocês não viram. Se chama Despedida em Grande Estilo. Dirigida pelo Zach Braff, que é o ator Zach Braff, né? Também diretor. E estrelada pelo Morgan Freeman, Alan Arkin e pelo meu querido amado... Michael Caine. Então, falei que ia ver Michael Caine no cinema, fui ver o filme. O filme não é nada demais, mas dentro desse mês, chinfrim, foi o grande destaque pra mim, de surpresa. Eu realmente não esperava nada, achei o trailer bem mais ou menos. Mas me diverti, o filme é bem interessante. Ele conta a história de três funcionários aposentados de uma fábrica, cada um com seus problemas pessoais. Um deles precisa passar por uma operação muito séria. Um deles está com problemas financeiros muito graves, precisa ajudar a família, vai perder a casa dele, né? Então eles estão passando por esses problemas, todos os problemas que o dinheiro poderia ajudar. Para piorar ainda a situação, eles perdem a pensão deles, o banco toma a pensão deles e eles resolvem assaltar esse próprio banco e roubar a quantia que seria relativa à pensão que eles teriam nos próximos 10 anos. Eles fazem um cálculo lá e resolvem assaltar o banco. Eu adoro filmes de assalto a banco, isso já é um atrativo. O elenco do filme, obviamente, foi um grande atrativo pra eu ver esse filme. Eu sou muito fã do trio de atores. Eu acho que já é a enésima vez que Morgan Freeman trabalha com Michael Caine. E isso reflete bem na tela, porque eles têm uma dinâmica muito legal. Um interrompe o outro, sabe? Eles têm uma química interessante. O estranho no ninho é o Alan Arkin. Ele tem uma história completamente diferente dos outros. Ele é o único que não precisa de dinheiro. E ele entra nessa história meio que só pra não deixar os outros de bobeira. É um filme extremamente divertido. Eu vejo esse filme como uma futura sessão da tarde, em alto nível. Você tem uma tarde bem legal. Ele é um filme engraçado. Você vai rir, você vai se divertir. O assalto a banco não é o centro do filme. Ele acontece logo no meio do segundo ato. E ele não é a parte tão importante do filme. Tem outras histórias mais interessantes. É um filme com alguns buracos muito sérios no roteiro, mas não compromete a diversão. É bem, bem interessante. E como tá a direção do Zach Braff, cara, no filme? Cara, ela é bem segura. Porque ele é um filme bem linear. Mas eu acho que por você ter três atores vencedores do Oscar, né? Três atores que não são necessariamente comediantes, mas que podem usar esse lado humorístico deles no filme, ele optou em divertir, mas sem ir para os excessos. Então, o filme ele é mais ou menos nesse nível. Eu acho que ele peca um pouco na conclusão dele. Foi uma boa surpresa, eu achei. É um filme que você sai do cinema com um sorriso. Não é nada demais. É um filme completamente esquecível em relação ao ano. Mas que no mês de abril, um mês chifrinho, como eu falei, se destacou. Então, Despedida em Grande Estilo. Não deixe de ver, não está mais em cartaz, mas é bem interessante. Renatão, posso partir para você? Sua surpresa do mês de abril. Cara, minha surpresa é um filme que eu acho que quando ele saiu, ninguém imaginou que ele fosse chegar onde ele chegou hoje. Que é o Velozes e Furiosos 8. Olha! Quem diria que estaria em 2017 ainda falando sobre Velozes e Furiosos. E eu sei que é uma franquia que vocês dois não gostam, não se interessam e tal. Eu, particularmente, tenho ela como um guilty pleasure. Eu acho muito divertido. Não é um tipo de filme que você vai sentar lá e esperar uma aula de roteiro, uma direção fantástica. Mas é diversão, cara. pura e simplesmente diversão, entretenimento. É isso que esse filme representa, sabe? Você vai sentar lá e vai ver os absurdos acontecendo. E é legal, sabe? Eu acho que eles souberam mudar o rumo deles a partir do quinto filme. No sétimo filme, que é com o James Wan dirigindo, ele deu muito de um estilo próprio ali, virou um pastelão de ação dos anos 80, sabe? Todos aqueles exageros que a gente costumava ter nos anos 80, o filme apresentava, várias frases de efeito, e tudo isso tá refletido no oitavo filme da franquia. Não é o melhor, mas ele diverte muito, em especial graças ao The Rock e ao Jason Statham. Eles têm uma química não funcional, né? Porque eles são rivais, assim, mas a química dos dois juntos em cena é incrível. Tem uma cena deles que até mostra no trailer, eles escapando de uma prisão, que puta que pariu, cara. Pra quem é fã do... A gente tava falando do Comando pra Matar um dia desses aqui no cast. Cara, quem é fã desses exageros do Schwarzenegger nesse filme vai se amarrar nessa sequência, em todos os exageros do The Rock. É incrível, sabe? É todas aquelas frases de efeito dos Vin Diesel falando sobre família. Clichê pra cacete, mas é legal pra caramba, sabe? O filme é dirigido pelo F. Gary Gray, feito Straight Outta Compton, que foi um dos meus filmes favoritos de 2015. E ele tá bem, cara. É um diretor que entrou agora pra franquia, fez um trabalho legal pra caralho. É a primeira vez que eu vejo ele fazendo um filme de ação, assim, uma grande produção. E ele saiu muito bem. E é isso, cara. É um filme que é totalmente divertido. Você vai ter uma experiência agradável dentro do cinema. Ele é cheio de falhas, especialmente na questão de colocar o Vin Diesel, né, o Dominic Toretto, como o vilão e as motivações e as coisas disso. Mas, no fundo, quem se importa, sabe? É legal ver os absurdos que eles fazem. É legal ver o The Rock desviar um torpedo com a mão. Porra, é foda, cara. O filme é legal pra caraca por causa disso. Tem uma sequência, a sequência no avião, a sequência final, que envolve o Jason Statham com alguém, que eu não quero dar spoiler. Cara, é surtado no nível. A partir daqui, vocês veem que eles realmente não se levam a sério e essa é a graça. O povo tá indo lá por isso. E é isso, cara. Por isso que é minha surpresa. Tem mais dois filmes que vão sair e até o décimo eles vão parar no espaço. Eu tenho certeza absoluta. Muito bem, Velozes e Furiosos 8, uma das grandes estreias desse mês, né? Isso aí, muito bem. Agora, eu acho que é legal a gente ser sincero com o nosso ouvinte e dizer o seguinte. Esse filme estreou e a gente meio que tava tirando no palitinho pra ver quem ia ver esse filme no cinema, não foi? Verdade. Maguinho não queria ver. Eu até tentei ver, mas as vezes que eu tentei ir no cinema, eu preferi ver um filme melhor. Sempre batia na porta e, né, o meu horário não dava, não batia e tal. Cara, eu acho que se vocês estão afim, assim, de uma galhofa, vocês querem ver, assim, uma parada surtada, sabe, se divertir com isso, tem nada melhor pra ver? Eu aconselho, porque é divertido, cara. Se você tá afim de ver, tipo, uma boa representação da galhofada de ação dos anos 80, esse é o filme, cara. Tá aí o exemplar. Mas, ó, Renatão, vão ter outros exemplares, principalmente nesse mês agora de maio também, que a gente vai, algum de nós vai ter que ver, porque esses filmes grandes a gente tem que ver por causa do cast, então... É, vai começar o verão americano, né? Vamos começar a enxurrada dos blockbusters, né? Então... Teremos muita coisa pra comentar. Pois é. Maguinho, sua surpresa do mês, eu não sei se foi positiva ou negativa, nos conte, por favor. Então, a minha surpresa foi positiva sim, cara. Foi positiva. Minha surpresa do mês se chama Vida! Vida! Ah, mulher! Cara, agora então, a gente teve um cast exclusivo pra ele, tá aí no ar, as pessoas podem ver. Nós dissecamos o filme inteiro de cabo a rabo, spoiler, sem spoiler, então assim, escutem. Vocês vão curtir aí 50 minutos de Vida! É, quando nós começamos a fazer agora nossos casts do mês, trouxemos um convidado especial para falar de um dos filmes que estrearam esse mês. O convidado da vez foi Fernando Ticon, nosso companheiro dos filmes de terror, né, Maguinho? Sim, claro. E Fernando Ticon falou do filme Vida. Ele cantou também? Não. Não cantou, mas fez a sua análise. Deu mole. Fez a sua análise sobre o filme. Nós vamos ouvir agora a opinião. Se você quiser ouvir a nossa opinião, escute o nosso cast sobre o filme. Agora nós vamos ouvir a opinião de um especialista no gênero, Fernando Ticon, para o filme Vida. Vida é um filme de terror no espaço, né? De ficção científica e terror. E é um filme incrível de vida extraterrestre. Nós temos a Estação Espacial Internacional recebendo uma cápsula vinda de Marte que contém a prova, né? A primeira prova de vida fora da Terra, vida extraterrestre. E dentro da nave, eles começam a fazer alguns experimentos para tentar, né, acordar essa célula, né, essa bactéria, esse ser vivo do planeta vermelho. Só que as coisas dão muito errado, porque aquele ser começa a desenvolver de uma forma desenfreada e acaba tendo uma inteligência muito maior do que eles estavam esperando. É um filme incrível, assim, já da abertura do filme, né, você já dá para perceber que é um filme que teve muito zelo e muita visão da produção, né? Porque você começa o filme com um plano de sequência bem incrível, apresentando todos os personagens, passeando por toda a nave. E a partir daí, o filme começa a se desenvolver, né? Ele aproveita esse espaço pra gente conhecer melhor os personagens. E eu achei incrível como eles lidaram com isso, porque no trailer não aparece, né, a criatura direito. E isso é muito interessante porque você não espera, né? Você não sabe como a criatura vai reagir, como ela vai se desenvolver. Então é uma coisa muito imprevisível. E isso colabora muito com uma série de coisas, né? Porque você não consegue prever exatamente a atitude do ser humano diante de uma ameaça que pode ser a sua vida ou pode ser toda a humanidade. Então você fica nesse dilema, né? Será que o humano se protege? Será que ele protege a sua própria espécie? Qual é o objetivo, né? E essa criatura, que é completamente feroz e devastadora e imprevisível, ela coloca todo mundo nesse ponto, né? Nessa quebra de equilíbrio que são esses personagens. Cada um muito particular, muito, muito próprio, né? Temos a Capitã Russa, temos o cara da comunicação que é japonês, temos o Ryan Reynolds, que é um americano babaca, que é o mecânico, temos o médico, que é o Jake Gyllenhaal, que é o cara que tá fazendo recorde, né, de tempo lá na estação espacial. É muito incrível ver como todo mundo é desenvolvido, sabe? Toda a galera muito única e muito presente, assim, durante o filme. E eu diria que é um filme essencial pra quem gosta de espaço, que se passe no espaço interestelar, vai gostar desse filme, mas também principalmente de ficção científica, e com atuações incríveis, com uma produção igualmente incrível, né, porque é muito trabalho você fazer um filme no espaço. É um filme que tem que ser visto no cinema, né, se for possível, ainda assista no cinema. É um filme que deve ser visto para os fãs de ficção científica, espaço, terror e alienígenas, né, que imprevisíveis, é um mega filme. Concordo, excelente, cara. Perfeito. Concordo. E, cara, eu não sempre digo pra galera dar uma olhada no canal do Nando no YouTube, que tem a crítica do Vida lá também. Sim. Verdade. Hora de terror. Muito bem lembrado. Vida foi um dos filmes que eu vi muito pouco filme esse mês. Muito pouco filme esse mês. Mas, Renatão, um dos filmes que eu queria ver esse mês, não tive a oportunidade de ver, simplesmente pelo fato de que esse filme não estava passando aqui perto de mim, não tive como procurá-lo longe de mim, foi o novo filme do Jim Jarmusch, chama-se Patterson. E é um filme estrelado por um ator que eu sei que você admira demais. Queria que você falasse um pouco desse filme, se vale a pena vê-lo ou se eu fiz bem em dispensá-lo. Então, eu tinha até comentado com vocês no mês passado, esse era um dos filmes que eu tava mais aguardando pra esse mês. Eu tentei ver o Patterson no Festival do Rio, não consegui. Eu gosto do trabalho do Jim Jarmusch e eu sou muito fã do Adam Driver, como você mesmo comentou. Eu costumo ver tudo que ele tá produzindo. Eu acho que ele é um dos caras novos, assim, com mais potencial. Até em filmes que não são tão bons, ele tem uma boa atuação, ele tá lá. Cara, eu adorei o Patterson. Meio que tive tudo que eu tava esperando do filme. Já até digo que ele foi o meu filme do mês. Olha só! E eu gostei bastante, cara. Ele é um filme muito, muito simplista. Ele é muito delicado. Ele conta a história de um Patterson, que é um motorista de ônibus da cidade de Patterson, em Nova Jersey. Ele é um poeta e ele leva a vida dele na mais pura e simples rotina. Ele acorda, vai trabalhar, escreve o poema dele enquanto ele lancha, volta pra casa, passeia com o cachorro de noite, para tomar uma cerveja, volta pra casa e segue essa rotina. A vida dele não muda. A vida dele é o que ele observa, é o que ele escreve no caderno de poesias dele. E ele é casado com uma mulher que apoia muito ele na poesia dele, mas ela é completamente diferente. Ela é uma mulher sonhadora, cada dia ela tem uma ideia nova de algo novo pra aprender e de fazer. E na relação deles e na maneira que o próprio Patterson leva a vida e observa a vida, você consegue viver muito da sua própria vida, sabe? Eu vi muitas questões minhas e de relacionamentos que eu tenho naquela história, naquele personagem, sabe? É muito interessante, é um filme de aproximadamente 2 horas, mas ele não arrasta tanto quanto parece. Ele se passa ao longo de 1 semana da vida do personagem. E como é a rotina, você imagina, cara, vai acontecer alguma coisa assim, ou vai ficar nessa rotina, nessa repetição, e você vai cansar. Mas é tão interessante ver aqueles personagens e acompanhar eles e ver o desenrolar, sabe? Talvez até esperar alguma coisa grande aconteça. Mas é incrível, cara. Eu achei um filme de uma sensibilidade, de uma delicadeza que o Jim Jarmusch consegue fazer muito bem interpretado pelo Adam Driver, e foi o meu filme favorito do mês. Então foi a minha perda desse mês. Devia ter visto o filme. Vou procurar pra ver. Maguinho, você foi o cara que mais viu o filme nesse mês. Eu queria que você fizesse um apanhadão pra gente. Houveram 2 grandes estreias esse mês. Uma delas foi a adaptação do livro A Cabana, sucesso literário de autoajuda. Você foi ver logo de cara. Queria que você falasse um pouco desse filme. Eu queria que você falasse também Os Smurfs e a Vila Perdida, uma animação que você sempre se interessa pelas animações que estreiam todo mês. Verdade. E um filme que eu achei a sua cara quando eu vi o trailer, Paixão Obsessiva, um filme com a Rosário Dawson. Ui! E a atriz favorita do Renatão, a Katherine Heigl. Atenção, né? Desses três filmes... Eu com o seu mês, Maguinho. Puta merda, hein, cara? Triste, né, cara? Triste. Eu pedi pra você fazer esses três filmes num apanhadão, porque esses eram as minhas opções de ratoeira pra você. Eu cheguei a falar isso no último cast. Mas você já tinha visto os filmes. Então eu escolhi outro filme pra ser a ratoeira. Mas eu queria que você me falasse desses três. Tem algum que se salva? Vocês querem que eu comece por qual? Pelo melhorzinho, por favor. O melhorzinho nesse apanhado desses três é os Smurfs, cara. Os Smurfs e a Vila Perdida é uma grata surpresa. Eu gosto muito de animação e eu cresci vendo Smurfs, né? Smurfs é da década dos anos 80, então assim, cresci com eles. E assim, ele é muito melhor que os anteriores. Quer dizer, não é uma coisa, nossa, espetacular. Os dois primeiros, são muito ruins. Mas ele faz uma coisa, ele foge de uma fórmula que eu sempre detestei, e dificilmente quando essa fórmula ela é adotada, sai coisa boa. Que é você misturar o CGI com atores reais. Sempre sai merda, não fica legal. Esse terceiro Smurf não tem nada a ver com os dois, não tem ligação nenhuma. Cara, aí é muito bem feitinho, é divertido, é engraçadinho, apresenta a vila de novo de uma forma, cara, muito bonitinha, tem toda a aceitação, todo o problema psicológico da Smurfette, todo o problema dela de se aceitar, de ser a única, de ser a única menina naquela tribo gigante ali, bem interessantezinho. Durante muito tempo foi o seu filme do mês, né? Foi, cara, até do mês. Eu falei com você, cara, até metade do mês. Eu falei, gente, o negócio tá tão feio que os Smurfs é o melhor filme do mês. Depois mudou. Não, ainda não. Mas ele é bem honesto, é bem honestinho ali, e vale ver com a criançada. Agora vamos lá, vamos falar dos outros dois rapidinho também. Sobre a cabana, cara, eu acho que assim, falar de Deus, né? Quando a gente coloca Deus no meio, é sempre difícil. E esses questionamentos, essas reflexões, tá? Tudo isso que o leitor do livro, que foi mundialmente conhecido, vendeu milhões de cópias e tal, se perguntou e se permitiu acreditar ou não, quando ele aborda uma intervenção, entre aspas, de Deus na vida de um cara, né, de um pai, foi a válvula que fez com que a cabana, o livro, fosse um best-seller. Mas que quando você transporta isso pro filme, né, pra tela grande, o tiro saiu pela culatra, e muito pela culatra. A começar, assim, pela escalação do elenco principal, que foi o Sam Worthington, que já não é um bom ator, a gente já sabe que ele não é um bom ator, já que não é de hoje, entendeu? E na cabana, ele mostra toda a sua incapacidade em não transmitir os sentimentos. E é óbvio que esse filme, quando você... Eu não li o livro, tá? Mas eu já garanto que o livro é melhor que o filme. E é claro que, assim, você entendendo a história, você percebe que a atuação deste personagem, ela precisa de uma atuação de um ator muito mais expressivo, sabe? Você precisa de uma carga dramática muito grande. E o Sam Worthington, ele não consegue, você não compra a causa dele em nenhum momento. O início é até interessante, sabe? O filme te coloca no todo problema dele e tal, só que ele não consegue te vender isso em momento algum. Isso é a primeira parte ruim. A segunda parte ruim fica por conta do diretor, que eu nem lembro mais o nome do cara. A narrativa dele é totalmente desequilibrada, cara. Tem uns clichês que você fala, cara, não, o cara não tá fazendo isso. Coisas que você já viu, bengalas de roteiro absurdas. E tem um segundo ato, tem uma barriga muito grande, que é quando ele conhece a Santíssima Trindade, o filme se enrola ali quase uma hora naquela cabana ali. É uma parte muito, muito chata. Se você tem algo interessante, se você pegar algo, pô, Marcelo, tem algo interessante? Tem. É como que a Santíssima Trindade ela é apresentada, né? Na sua, vamos dizer assim, na sua pluralidade racial, né? Tem o Deus, que é o Octavia Spencer, tá sempre ok, tá sempre boa, né, no papel. Mas os outros dois, que é Jesus, que é o Filho, né, e o Espírito Santo, são caricaturas ridículas, sabe? São atuações muito, muito... A do Filho, as cenas com o Sam Washington é constrangedoras, cara. Você acredita que eles têm um caso gay, cara. Juro pra você. E são atores conhecidos, Maguinho? Não, cara, não. O cara, eu nunca vi. É um ator indiano com um nome irreconhecível. Indecifrável, não dá pra falar o nome do cara. E o Espírito Santo, que é a Sarah Yu, que interpreta é uma atriz oriental também, que parece que ela tomou, sabe, uns 10 litros de chá de cogumelo. Ela tá numa outra vibe, ela tá num outro timing. É um horror. E sem falar também na atuação da Alice Braga, que não é a coerência, ela também não é a inteligência. Enfim, é algo parecido com isso, mas que os diálogos são totalmente ridículos. Nossa Senhora! Então, assim, o filme pode parecer cool, né? Porque ele tem uma estética, né? Bem desaturada, uma fotografia. Então, mas que é muito mal executado. Então, A Cabana é um filme muito, muito, muito fraco. Cool é o último adjetivo que eu daria pra Cabana. Ele é mais cool do que cool. É verdade. Olha só, ô Maguinho, rapidinho, antes só de você seguir pro próximo filme. Sim. Que o Renatão tá ávido a ouvir. Ah, louco. Você participou da coletiva, você entrevistou a Octavia Spencer. Ah, participei da coletiva de imprensa com a Octavia Spencer no Hotel Windsor. Foi ótimo, cara. A gente conseguiu entrevistar ela. Pessoa, assim, extremamente simpática, sabe? Respondeu mais ou menos umas 20 perguntas. Foi ótima, ficou ali com a gente, tirou foto, sabe? Foi o que eu falei, ela é a melhor coisa do filme. Porém, o roteiro não ajuda, nem ela, sabe? Então, os diálogos dela são fracos, então são expositivos demais, sabe? E o filme tem uma coisa que eu até comentei com vocês, que é muito ruim, que o segundo ato, o filme explica tudo que tá sendo mostrado ali. Isso, a gente sabe, quem estudou um pouquinho e tal, sabe que isso é um pênalti, é claro, entendeu? Isso, quando você faz isso, tem algo muito, muito errado em sua estrutura. Enfim, pra finalizar, cara, Paixão Obsessiva, cara, com Rosário Dawson e Catherine Heigl. Cara, é mais exemplar do gênero suspense, drama, que, enfim, já não tá em alta já há muito tempo. É aquele casal que se separa e a ex-esposa tenta transformar a vida do novo casal em um inferno e foda-se, entendeu? A diretora, cara, ela, o trabalho é assim, ela faz um trabalhinho de casa bem feito, sabe? Ela consegue dividir os filmes nos três atos clássicos, um conflito básico, vai se desenrolando e vai te mantendo preso na história. Tem uma boa direção de atores e tal. Você compra a ideia dos personagens. Você compra a ideia, mas você não compra os atos do personagem, que as são... As motivações você não compra. Enfim, ele quer te atestar, assim como A Cabana e assim como o Gostosas, Lindas e Foda-se, é um atestado de imbecilidade. Porque hoje em dia, século XXI, com smartphone, tem uma personagem que assim, tem o seu celular roubado. E hoje em dia, cara, amigo ouvinte, o que a gente faz quando a gente perde, furta um celular? Você, no mínimo, você vai bloquear as operações do seu telefone. Óbvio. Você acha que ela faz isso? É claro que não. Clichês, cara, que assim, eu me vi assim, caraca, eu tô com 15 anos vendo Super Cine, sabe? É Dinho dos anos 90, do saudoso Super Cine, entendeu? Então, assim, Paixão Obsessiva, cara, é um filme que, assim, carece de um tratamento narrativo, carece de um roteiro mais acabado. É um filme, enfim, muito, muito aquém de uma história que já tá batida e que hoje em dia não faz sucesso. Fechei o pacotão dos três aí. Muito bem, obrigado, Maguinho. Eu vou partir agora pros filmes nossos favoritos do mês. O meu favorito do mês foi o filme que eu dei a maior nota, como o Renatão falou. Já era esperado, né, Renatão? Guardiões da Galáxia, volume 2. Ah, que legal, que legal. Falei bastante desse filme, destrinchei todos os meus elogios ao James Gunn, diretor. Esperava um bom filme, não esperava que fosse gostar tanto, me divertir tanto no cinema, como me divertir nesse filme. Sei que o Renatão também teve uma experiência muito boa, nós fizemos um cast sobre ele, né, Renatão? Isso aí. A gente falou bastante sobre ele, né, no nosso cast do filme. Convido vocês a ouvirem se não ouviram ainda. Quem a gente não ouviu ainda foi o Maguinho, mas eu suspeito que esse foi o filme do mês do Maguinho também. Foi ou não foi, Maguinho? Pô, é verdade, galera. Então vamos falar de coisa boa, né, cara? Meu filme do mês foi Guardiões da Galáxia, volume 2. Aconselho a todos vocês a fazer como eu, a escutar o nosso cast do, né, do Guardiões, um cast espetacular, o melhor cast de Guardiões que existe. Assim, Renatão, Marcelinho e o nosso caro Rafaelo dissecaram o filme inteiro, cheio de spoiler e tal, cheio de coisa legal. Eu gostei muito do filme. Eu acho que ele flutua ali entre os melhores filmes da Marvel, sabe? Se apanhar assim, não vou dizer qual que é melhor, qual que é o segundo, assim, você pega um apanhado dos melhores dessas três fases da Marvel, ele tá ali. Achei o primeiro melhor, sabe? Talvez porque, sei lá, acho que talvez não tenha visto tanta coisa uma nova. Surpresa, né? Talvez. É. Eu assim, gostei do aprofundamento dos personagens, sabe? Isso achei legal. Eu não esperava que o filme entrasse por esse meio, ou se preocupasse com isso. Tem um prólogo absolutamente sensacional. Cara, que prólogo incrível, incrível. E com a Gamorra dando uma de Kratos, entendeu? Que eu vibrei, falei, caralho, o Kratos está vivo, cara, foda. Agora essa não sei eu se vocês entendi essa. Não sei se vocês concordam com o que eu vou falar, assim. A gente está acostumado, desde a primeira fase, tudo que a Marvel está construindo é para fazer um belo encerramento nas Guerras Infinitas, né? Então, assim, para o universo, para a continuidade do universo Marvel, eu, na minha opinião, nada acrescentou. Mas, enfim, no geral, é um belo exemplar de blockbuster. Guardiões da Galáxia é um belo filme, eu gostei muito. Muito bem, Guardiões, volume 2. Volume 2. Senão a pessoa vai procurar o primeiro, achando... Não, que... Guardiões da Galáxia, volume 2. Muito bem. Com isso, acho que a gente encerra os nossos filmes desse mês, como a gente falou, mês meio caidinho, algumas grandes estreias, nem todas empolgaram. Renatão, sobrou algum filme que você ainda quer ver esse mês, que você não viu? Não, cara, eu tô... Tá bem, tô esse satisfeito, mês ainda tá mais redondo, depois, né? Depois de ver o Maguinho falar melhor ainda dos filmes do mês que eu perdi, eu tô assim, tô legal, cumpri meu papel esse mês. Bom, eu vou falar antes do Maguinho, eu quero ver o Patterson, né, do Jim Jarmusch, gosto muito da filmografia dele, e o Renatão elogiou, então vou procurar esse e quero ver o Velozes. Quero ver o Velozes naquelas, né? Assim, isso que é legal, cara. Se chegar no Netflix, eu vejo, ou se eu tiver não, de bobeira. Sim. Quando sair no Telecine, no HBO, sim, Netflix, o que seja, primeiro, vale a pena ver, cara, porque é divertimento, assim, descartável, sabe? Você vai ver, vai achar bacana, mas... Olha só, eu não sou fã, mas vi todos, o Maguinho também, acho que deve ter visto. Você tava falando que viu o sétimo esses dias, no Netflix, eu acho. Eu tava me preparando pra ver o oitavo, cara. Então então. Mas enfim, Maguinho, faltou ver algum filme? Cara, esse mês, sem sobremesa. Tá bom, né? Aquele restaurante que a gente comeu e não achou legal, então básico. Levanta e vai embora. Maguinho, sem nesse cafezinho, seu mês, sem cara, sobremesa. Não foi nem restaurante, tu comeu num podrão daqueles bem sujos mesmo. Verdade, é. Bom, então pra continuar o Maguinho Show, que foi esse cast de hoje, acho que nada mais justo, nada mais justo que a gente ir pra Ratoeira. O que vocês acham? Ah, rapaz. Ratoeira do mês de abril, começando agora. Esse mês tinha que ser você mesmo, cara, porque além de ver só filme ruim, você ainda caiu pra ver A Ratoeira, filme que eu escolhi pra você, como eu disse lá no início, por uma única razão: saber se Nicolas Cage tem salvação ou não. Queria que você falasse um pouco desse filme, da escolha, e a sua análise desse filme, que chegou em poucos cinemas, que poucas pessoas ouviram falar, e que você vai explicar melhor pra gente aqui. Bom, vamos lá, galera. Eu não coloco ele como pior filme do mês, nem eu falei três filmes que são inferiores a Cães Selvagens, o novo filme do Nicolas Cage, William Dafoe e do Paul Schrader, cara, roteirista do Operação Yakuza, Taxi Driver, do genial Taxi Driver. Eu acho que Cães Selvagens, que ficou duas semanas em cartaz, eu acho que é o atestado, assim, é mais um exemplar, mais um, né, porque a decadência não vem de agora, né, é mais um exemplar da decadência da carreira do nosso saudoso Nicolas Cage, que não morreu, mas enfim... Quase. Eu falo saudoso, porque, cara, há mais ou menos uns... O último, talvez, Motoqueiro Fantasma, talvez, que já é uma merda, ou dois, mas talvez esse tenha feito as pessoas saírem pra ver o filme. Eu não sei, pela história, pelo personagem e tal. Torre Gêmeas também, 2006. É, o Snowden, ano passado, foi um filme legal. Legal. É, mas não era um filme do Nicolas Cage. Ele tá em três cenas, eu acho. Tô falando dele protagonista mesmo, entendeu? Eu acho que assim, a carreira dele já foi pro ralo, já coloca aí 10 anos atrás. O William Dafoe, eu acho que ainda não, cara. Eu creio que ele ainda tem uma lenha pra queimar ainda. Já o Cage é um caso particular. Quando eu vi, eu falei, caraca, esse filme tá parecendo a versão do GTA, cara, do Grand Theft Auto, sabe? A história basicamente é assim, gente. São três condenados, três tapados e imbecis. Eles saem da prisão e, sem futuro, obviamente, o que fazer? O que fazer da vida agora? Vamos fazer a mesma coisa. Óbvio, né? Claro. Vamos continuar roubando, vamos continuar assaltando, fazendo merda, enfim. Cara, o filme, assim, é uma sucessão de momentos ridículos. Principalmente da dupla Nicolas Cage e William Dafoe. A atuação dos dois, na minha opinião, ela dá pena, sabe? Eu tava lendo algumas críticas e eu li uma do Estado de São Paulo, que eu falei assim, não é possível que eles estão... pelo que eu mal me lembro, Nicolas Cage tem a atuação da sua carreira. Vai tomar no cu. E o William Dafoe tem momentos pra entrar na história. Eu falei, cara, meu irmão, não, o cara cheirou e fumou igual os dois do filme, óbvio. Que direção péssima, Renatão. Meu Deus do céu. O cara cria uma narrativa e uma ambientação que não tem a ver com o filme. Não tem a ver, cara. A começar, assim, com um prólogo bizarro do William Dafoe com a amante gorda e a filha gorda numa direção de arte rosa totalmente bizarra. Num prólogo ridículo, e aí acontece aquela cena de violência gratuita, desnecessária também, tentando ser um Quentin Tarantino, só que muito, muito sem graça e sem o feeling, né, do humor negro e tal. Vem uma fotografia em preto e branco para apresentar o Nicolas Cage. Qual o sentido da fotografia em preto e branco? Não tem. Parece que o diretor tá brincando ou tá testando como se ele tivesse 18 anos saindo da faculdade, entendeu? Uhum. Enfim, é um filme ruim na sua estrutura, as atuações são muito fracas, um desfecho horrível, com a fotografia rosa, sabe? Com uma cena que não tem sentido também, sabe? Uma equipe de mongoloide. Enfim, é um atestado da decadência pro já decadente Cage e um sinal de alerta, né, pro William Dafoe e o Paul Schrader, cara. Você falou do Nicolas Cage, mas é a pá de cal mesmo? Dá pra perder a esperança nesse ator já ganhou o Oscar, cara? Sim, cara, eu acho que dá pra perder as esperanças, sim. Só você tentar relembrar tudo que ele fez nos últimos 10 anos. É um filme pior que o outro. Parece que ele tá cagando. Você não enxerga nele e você não vê nos bastidores e tal, ele... Sei lá, você parece que ele tá meio alheio a tudo que tá à sua volta. E ficou refém dessas produções bizarras e de vergonha ali que se auto-sabota, sabe? Os filmes dele auto-sabota o que ele já construiu, como você falou, ganhador de Oscar, no maravilhoso Despedida em Las Vegas. É um filme ótimo, uma atuação muito, muito convincente dele, entendeu? E aí você vê o cara numa queda livre absurda, sabe? E eu creio que, assim, não existe mais algum filme que vá trazê-lo de volta. Eu dificilmente acho que... Pelo que a gente viu nos últimos anos... Ou, assim, algum produtor o chamará pra um filme... Né, pro filme grande, eu acho que não, cara. Então, assim, é triste porque é um ator que a gente gosta muito, um ator que aprendemos a conviver com ele nos anos 80, nos anos 90, fez A Outra Face, que é maravilhoso, entendeu? Fez Adaptação, que é muito legal também, fez O Senhor das Armas, que é ótimo. Então, assim, é uma pena, cara. É uma pena que o caminho também é um cara que, assim, se afundou nas drogas. Então, acho que isso fez com que ele se auto-sabotasse e se afundasse junto, entendeu? Então, assim, é uma pena, cara. É uma pena que é um ator que eu aprecio muito. Ou melhor, apreciava, né? Ô, Marinho, eu achei aqui o último filme do Nicolas Cage que eu gostei de ver. Vi no cinema. Qual foi? Kick-Ass, 2010. Ah, que é, hein? É, que é deslegal. Então, assim, foi o que eu falei. Coloca aí quase 10 anos, cara. Cara, mas aí que tá. Eu acho que é o seguinte. O Nicolas Cage, ele é um cara que ele sempre foi surtado. Analisar a atuação dele, a carreira dele por papéis surtados e tudo mais. A outra face, ele tá louco no filme. Tá louco, é genial, verdade, a atuação. Verdade. O Beijo do Vampiro, ele tá louco. Cara, ele é assim. O negócio é, se você pegar um diretor que sabe trabalhar com ele, que sabe tirar o melhor dele, no Kick-Ass, ele tá surtado com o Big Daddy. Uhum. Só que funciona pro filme. O Matt Vaughn sabe transportar aquilo pro filme. Uhum. Ele fez um filme chamado Joe, se eu não me engano. Sim. É, um filme acho que é com também. Ty Sheridan, deve ter uns 3 anos, mais ou menos. E ele tá ótimo no filme. O filme é bem legal. É, legal. É outro tipo de Nicolas Cage, cara. Eu não acho que ele é a pá de cal. Cara, olha só, ele é o ator mais surtado que a gente tem. Você imagina esse Cães Selvagens, esse papel dele, com outro ator sem ser o Nicolas Cage? Imagina, cara. Não tem bem pensado, bem pensado. Esse papel é pra ele. O filme é ruim. É o meu pior filme do mês. Eu fui assistir esse filme pela zoeira, sabe? Porque, porra, são os dois caras mais loucos de Hollywood, que é o Willem Dafoe e o Nicolas Cage. Os dois juntos, num filme do Schrader, que só faz maluquice. Se eu não me engano, a primeira parceria deles dois foi no Vivendo no Limite, dirigido pelo Scorsese, que também é outra atuação surtada, num filme super louco, que muita gente esquece do Scorsese, esse filme da carreira verdade, dele. É verdade. O Cães Selvagens é uma loucura, é tipo, como diz o nosso querido Alex Delage, é a ultraviolência no limite, sabe? É um banho de ultraviolência, super louco, um neon esquisito na estética sim, do filme. Sim, sim. Super saturação de cores. Ele é um filme visualmente muito esquisito. As atuações são esquisitas. Ele vale pela estranheza. Ele, você vai achar ele, daqui a um tempo, mais um filme bizarro da filmografia do Nicolas Cage. Mas eu não acho que é, tipo, o fim da tem carreira. Tem uma cena, Renatão, que o Willem Dafoe tá no banheiro e ele faz umas caras e umas caretas e a câmera faz como se fosse um caleidoscópio. Cara, é muito ridículo, cara. É muito ridículo. Mas é o que eu te falo, ô Maguinho. Imagina esse filme sem eles dois, com outros dois atores. Não, sim. Concordo com você. É uma psicodelia. Tinha que ser dessa forma, porque era isso que o filme pedia, entendeu? É, mas então, isso também, Renato, jeito, isso... Não, isso não dá um tapa de... Não ajuda. Certo, então pode. É, não ajuda. Isso que eu ia falar. Isso não justifica. Não, o filme é muito fraco, né? Exato, não justifica. O filme é ruim, é o meu pior do mês. Tem coisa pior nesse mês, com certeza. Não, sim, foi o que eu falei. Desses filmes que eu vi, ele não é pior do que uns três ali, fácil. Mas você acha que ainda vai existir um filme que a gente, assim, que seja um filme interessante, que ele consiga levar as pessoas de volta? Eu acho que o mais difícil é nesse momento, em especial nesse momento, ele conseguir pegar um puta papel. Porque eu acho que se ele pegar um papel legal, um diretor maneiro, ele vai ter um bom trabalho, como o próprio Joe, que eu falei. Isso aqui é um filme totalmente independente. Nicolas Cage não leva a galera pro cinema. Se ele pegar um puta papel num diretor legal e tiver algum buzz pra alguma premiação, Globo de Ouro, coisa assim, o cara pode ter uma chamadinha de volta. Mas enquanto ele ficar pegando esses papéis malucos, alguns diretores ruins, papéis pequenos, desde que ele se endividou que ele tá nesse... É verdade. Mas enfim, sorte, né? Sorte pra ele. Espero que ele consiga se reerguer. É, mas pra galera saber, antes do Nicolas Cage ser essa piada que ele é hoje, ser esse rei dos memes da internet, ele era um ator, e um ator até respeitável. Pois é. Sim. E aliás, eu convido vocês, ouvintes, a verem a matéria que o Renatão fez sobre o Nicolas Cage no Rota Cult. Verdade. As melhores atuações do Nicolas Cage, vale a pena. Vale a pena rever os filmes também que ele indicou lá, são bem interessantes, né, Renato? Isso aí, Enter the Cage. É, você pega de 95 até 2000, assim, tem muito filme legal, cara. Muito filme muita bom. Muita coisa dele. Boa. Agora, olha só. Se não me engano, a adaptação é de 2002, aí 2005, sim. Se não me engano, é o Senhor das Armas. Ele... Não, tem sim, coisa até 2010. Até 2010. É verdade. Altos e baixos, mas tem também. Nicolas Cage, ele é a prova pra mim de que a família Coppola uma hora surta. Francis Ford Coppola também só tem feito filme. Agora parou, né? Mas espero eu. Mas enfim, entrou numa fase também que. Nicolas Cage, só lembrando que é um fanzaço de quadrinhos, ele usa o Cage porque ele é fã do Luke Cage. É por isso que porque o nome dele é Nicolas King Coppola. É sobrinho do Francis Ford Coppola. Então, é a e só lembrando que nos anos 90 ele quase foi o nosso super-homem. É verdade. Jesus, é verdade. Tá vendo, meu amigo? Podcast, cultura em todos os sentidos. as coisas que a gente se livrou. A nossa próxima ratoeira do mês de maio voltou para Renato Maciel. Renato Maciel é a vítima da vez. Galera pede Renato. Pois é, o Renato é o campeão de e-mails e mensagens. A voz da arquibancada. Então, eu estou muito curioso, porque da última vez eu escolhi para ele os 50 tons mais escuros, não foi, Renatão? Que é um forte candidato a pior filme do ano, segundo o próprio Renato Maciel. E agora é a vez do Maguinho escolher o filme para ele nesse mês de maio. Maguinho, eu estou muito curioso, por favor... Diga a sua escolha para Renato Maciel. Vamos lá, cara, amigo ouvinte. Esse nosso quadro Ratoeira, ele já se mostrou que é a cara do nosso Rubens Evold, apelidado de Renatão. A galera pede, né? Lá vem. A galera clama pelo Renato, cara, entendeu? Cara, Marcelo, nós temos a sorte, cara, dos meses que é para o Renato, das maiores bombas do cinema... dos meses, isso é ótimo, porque isso só atesta a nossa coerência, entendeu? Isso é fantástico. Eu dei uma dissecada, dei uma olhada na agenda e eu falei, porra, cara, isso tem a cara do Renato pelo seu histórico, pelo seu background de ratoeira, com a direção de Xu Xian. Alguém... Puta, cara, filha da puta. Que é isso? Com o elenco, Marcelinho, com Letícia Lima, Daniele Ventes, Rafael Infante e mais. Espelho exemplar da Globo Chanchada. Ninguém entra, ninguém sai. Caralho. Olha sério, só. Eu juro que eu achei que vocês iam colocar o Pirata do Caribe. Eu também achei que era o Pirata. Olha, seria a minha escolha, Renato. Mas não. Mas olha só, seria a minha escolha. Seria minha escolha. Isso não tem importância, mas vamos botar pro Renato se fuder. Eu vou dar uma explicação. Eu, quando eu saí da cabine do Gostosas, Lindas e Whatever, a Alê, que é a dona lá do site Rota Cult, que a gente escreve pra lá, ela falou assim, e aí, Maguinho, gostou? Eu falei, Alê, puta que pariu, uma das piores experiências da minha vida. Ela, pô, vou te dizer que ninguém entra, ninguém sai, foi o pior filme da minha vida. Eu falei, ah, é? Então tá bom. Então é vingança isso, é vingança. Então tem uma carta na manga. Tu não tem pra quem se vingar, tu jogou pra cima do Renatão, é isso? Então é isso, Renatão. Espero que você aproveite, entendeu? Espero que você come seu combo de pipoca, aquela coca 2 litros, entendeu? E tem uma... Vou comprar meu combo de chumbinho. E tem uma bela tarde e noite em qualquer cinema do nosso Rio de Janeiro. Renatão, olha só, antes de só de vocês pronunciar... Caralho, cara, muito absurdo isso. Mesma dica que a gente deu pro Maguinho no cast passado. Vai ter que correr logo pra ver esse filme, porque vai ficar É verdade. Vai ter que ver essa semana, de preferência. Quer fazer uma... Suas considerações? É, pronuncie-se sobre isso. É um absurdo, porque, tipo... sempre. O filme pode... Cara, esse filme não tem a menor relevância. Relevância. Mas foda-se, é pela zoeira. Vamos botar o Renato pra se ferrar. Olha o meu histórico de filme na ratoeira. É um pior do que o outro. Eu só quero falar um negócio. Pra vocês dois e pros nossos ouvintes. No mês que vem, quando eu vier falar desse filme, eu vou ter que anunciar a ratoeira pro nosso querido Marcelo Cipreste. E olha só. Ah, meu Deus. Vai estar aberta... Ai, meu Deus. A turnê de vingança do Renatão. Que isso, Renatão? Moleque, que beleza. Olha só, o Cipreste... Olha, peraí, rapidinho, deixa eu pronunciar. Eu quero sangue, Renato. O senhor, Marcelo Cipreste, está na minha mira desde setembro do ano passado, quando em outubro você mandou ver É Fada. E esse, aí no mês seguinte você viu o Animais Cerelepes. Aí esse ano você já me mandou ver os 50 Tons. Então você, rapaz, se prepara. Eu já olhei os filmes do mês que vem. Ih, e eu vou te falar os filmes de junho. E eu vou falar. Tem que coisa boa. Seria um típico mês que cairia pra mim. É a nata da nata. Então, é mesmo, aguardem, cara. Querido. Porque vai vir a minha ratoeira, que vai ser, como sempre, uma merda. Mas vai começar a turnê de vingança do Renatão. Olha, então só, aguardem. Mano. Já tô aqui dando o lançamento dela. Agora com mais ódio do que nunca. Imperdível o próximo cast dos filmes do mês, com o Renatão desfilando todo o seu ódio e sua vingança. Eu acho justo, Renatão, sinceramente, porque você realmente teve uma fase ruim de ratoeira, então... Tive não, tô tendo, né? Espero que o filme seja melhor do que eles estão falando. Eu acho que você vai se divertir. Olha só, queria encerrar este cast maravilhoso. E vocês, Maguinho, você viu muitos filmes esse mês, muita merda. Então eu vou começar com você se despedindo. Muito obrigado mais uma vez por você ter feito esse sacrifício. Queria que você deixasse seus contatos também para os nossos ouvintes que queiram te ajudar a superar isso. Meu amigo ouvintes, o mês foi cheio de coisa ruim. Gostaria de agradecer a audiência, isso é um belo sinal de solidariedade. Mandar um abraço a todos, continuem indo ao cinema. Caso vocês queiram bater um papo nas redes sociais, no Facebook e no Bido Bar Calabouço, Marcelo Perillo. É isso aí, galera. Um abraço a todos e até a próxima ratoeira. Renatão, você com sede de vingança, quero mais uma vez te agradecer por você ter buscado os filmes independentes e Velozes e Furiosos, né? Filme que a gente não queria ver. Mas esse pelo menos você gostou. Você é o nosso alvo desse mês, mas eu espero que o amor floresça o seu coração no mês que vem. Não esqueça também de deixar os seus contatos. Mais uma vez, obrigado. Cara, eu que agradeço, sempre um prazer. Tô calejado já pra essa merda, tô sentindo que é perseguição. E eu convido todos a virem aqui no próximo mês pro cast dos filmes mensais pra ver essa ratoeira desse filme, que eu nem lembro o nome que ele me colocou agora pra ver. Ninguém entra, ninguém sai. A diretora, o nome dela é tipo Shih Tzu, o nome da mulher. Que sacanagem, você acha? Qual é o nome dela, cara? Não sei o nome dela. Zunzinho! Xuxien! Xuxien, porra! Xuxien? Renatão, vai dizer que tu nunca Xuxien! Nossa! Então é isso, galera. Convido a todos a voltarem aqui pra ver a ratoeira desse filme e pra ver o início da turnê de vingança. Então aguardem. Meus sociais estão no Facebook e Instagram, /RenanMarcel2L no final. Eu também tô lá no site Catapult. Quem quiser conferir minhas críticas e dicas de cinema. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Muito bem. Eu não sei porque eu me divirto tanto na jatoeira do Renato. Eu não sei. É bom. Ri agora. Agora. Ai. Bom, obrigado mais uma vez, Renatão. Obrigado, Maguinho. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise dos filmes maravilhosos que eu vi esse mês no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia. Um abraço e câmbio final. Xuxinha! Tu nunca xuxa, hein? Nossa, cara! Depois dessa, eu deixo aqui meus contatos. É melhor me calar. Xuxa! Meu Deus, cara, ele não para, né? Ele tá on fire. On fire, vai.